E nesse Dia dos Pais, diferente dos outros, mesmo que você não more com seu pai, se faça presente, ligue, faça uma chamada de vídeo, não exponha ele a nenhum risco, diga o quanto você o ama. Parabéns para todos os pais. Feliz Dia dos Pais. Noite e Dia. Bento, a melhor companhia. Manchetes de agora. 8 aves silvestres são resgatadas de criação ilegal em Caxias do Sul. Morre dona Marlene Rosina Feltrin, mãe do prefeito de Farroupilha, aos 85 anos de idade. Após 13 dias, buscas seguem por homem desaparecido em Bom Jesus. Internacional enfrenta hoje à noite a equipe do River Plate pela Libertadores da América. Equipe precisa vencer para passar para a próxima fase. Amanhã foi de tempo firme, mas a instabilidade pode retornar a qualquer momento na Serra Gaúcha. A previsão é de chuva durante a quarta-feira, com temperatura não ultrapassando os 15 graus. Mais informações em leov.com.br. Propaganda também é entretenimento. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui quem fala é o Ronald. Chegou o inverno Aqualocos. Parque aberto aos sábados, domingos e principais feriados, de 6 de maio a 29 de outubro, com as áreas diversão e fazenda. Aqualocos, feito do teu jeito. Saiba mais em aqualocos.com.br. É Aqualocos, é. Terra, mãe, que mata a fome dessa gente. O Brasil voltou a valorizar quem produz para alimentar as famílias brasileiras. Agricultor familiar. O governo federal está destinando o maior volume de recursos da história para você produzir mais alimentos. Saiba mais em gov.br/safra-familiar. Plano Safra da Agricultura Familiar. Mais valor para quem alimenta o Brasil. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Vem comigo, 3:20, 15:20, temperatura, segue lá, 14 graus. Piada do dia. Dois nordestinos lá em São Paulo, vão andando assim naquele multidão. Ah. De repente, um policial batendo um coitado lá. Paf, paf, paf. Ó, rapaz, tô batendo você porque você tá cheirando farinha. Ó. Oh. O nordestino falou pro outro, vamos vazar daqui, rapaz. Se você tá batendo nesse caboclo aí, ó, só porque cheirou farinha, vai moer nós dois no pau, porque a gente come farinha todo dia. Abraço. É, mas é outra farinha, tá bom, meu amigo? Vamos lá, 15:20, pode continuar comendo essa farinha, tá bom? Tô devendo abraço aqui, o Dino Balestrin, do bairro Santo Antão, meu amigo Gilmar Anseschi, Rua Livramento, aqui no bairro Juventude. Rádio 1070 e o Clube do Ouvinte. Clube do Ouvinte, de segunda a sexta-feira, aqui pela Rádio Vento, a sua favorita, 15:21. Lembra, gente, tem promoção do Dia dos Pais, segue lá no Instagram e também no Facebook da Rádio Bento. Entra lá nas redes sociais, procura Instagram, arroba Rádio Bento, e no Facebook, digita lá Rádio Bento, procura lá a nossa logomarca, Caixa de Uva, Rádio Bento, é, você vai ter promoção lá de sorteio do Dia dos Pais, tá bom? 15:21, pode dizer que vamos rodar uma música internacional agora, vamos rodar assim, senhor, rodar uma música francesa, a gente roda música nacional, italiana, da música aqui cantada em inglês também, vamos rodar uma francesa, por que não? Vamos rodar agora sim, a Ana Garbim no Vale dos Vinhedos, conosco Ivanor Passaia, Vale Aurora, Família Postal, São Luís das Antas, meu amigo Cedenir Postal, toda gurizada aí trabalhando também na nossa sintonia. Música francesa, Adamo, C'est ma vie, 15:22. L'histoire a commencé par quelques mots d'amour. C'est fou ce qu'on s'aimait. Et c'est vrai, tu m'as donné les plus beaux de mes jours. Mais je te les rendais. Je t'ai confié sans pudeur les secrets de mon cœur. De chanson en chanson. Et mes rêves, et mes je t'aime, le meilleur de moi-même, jusqu'au moindre frisson. c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi, c'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. Quant à mon firmament, j'ai vu des nuages noirs, j'ai senti la froideur. Mes rires et mes larmes, la pluie et le soleil, c'est toi qui les régis. Je suis sous ton charme, souvent tu m'émerveilles, mais parfois. Ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi, c'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. Dans tes bras, je suis bien. Le droit d'être triste, quand parfois j'ai cœur gros, je te l'ai sacrifié. Et devant toi, j'existe. É, roda música francesa também na programação da Rádio Bento Adamo. E é grande sucesso, Sexto Mavi. Vem comigo então, gurizada, 15h25, daqui a pouquinho, gente, tem, depois do, no finalzinho do intervalo, tem o nosso Viva com Saúde, sempre uma dica importante aí para o teu dia a dia. 15h26, 13h26, temperatura 14 graus, intervalo, já voltamos. Você está ouvindo Clube do Ouvinte. Publicidade é informação. Vai para todo jogo Pitol. Presentes a partir de R$39. Tênis olímpicos para caminhada só R$159,90. Kit com cinto, carteira e sapato R$109,90. A Pitol tem a linha completa dos calçados Democrata, Ferracini, Pegada e toda a loja de presente para o seu pai em 10 vezes para começar a pagar só no ano que vem. O Dia dos Pais merece presentes da Pitol Calçados. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui quem fala é o Ronald. Chegou o inverno Aqualocos. Parque aberto aos sábados, domingos e principais feriados, de 6 de maio a 29 de outubro, com as áreas diversão e fazenda. Aqualocos, feito do teu jeito. Saiba mais em aqualocos.com.br. É Aqualocos, é. Bem, vamos lá então, 15h27, 13h27, 14 graus. IFRS, fica a dica. Quando estiver ansioso, estressado, que tal praticar a respiração consciente? A respiração consciente é uma técnica de meditação na qual você deve puxar o ar e depois soltá-lo lentamente, de forma controlada e atenta ao movimento do abdômen e tórax. Pode ser realizada em qualquer momento do dia, seja ao acordar, no banho, no trabalho ou antes de dormir. Respirar atentamente pode reduzir o estresse, relaxar o corpo e a mente, auxiliar na concentração e foco, diminuir a pressão arterial e melhorar a qualidade do sono. Pausas para respirar contribuem para dias mais leves, agradáveis e produtivos. Que tal fazer uma pausa agora e praticar a respiração consciente? IFRS. Fica a dica. Viva com saúde! Saúde. No quadro Viva com Saúde de hoje, vamos falar sobre os tipos de tratamento para as tão indesejáveis varizes. Entre as doenças vasculares, as varizes são as que mais afetam a população. O tratamento da doença pode ser feito com diversas técnicas, ou, nos casos mais graves, com cirurgia. Além disso, o tratamento pode incluir o uso de remédios para melhorar a circulação sanguínea, além de alguns cuidados, como evitar ficar muito tempo sentado ou de pé, pois ajuda a manter a circulação sanguínea e linfática funcionando de forma adequada, diminuindo as varizes e o aparecimento dos sintomas. O médico cirurgião vascular Vinícius Laim, de Caxias do Sul, conta que de cada 10 pacientes, 7 a 8 se queixam de varizes. De acordo com um especialista, que é professor do curso de medicina da Universidade de Caxias do Sul, no inverno a procura para resolver o problema também aumenta, já que as baixas temperaturas são favoráveis para os tratamentos clínicos e cirúrgico. Durante a estação, são operados de 3 a 4 vezes mais do que em outros períodos. Doutor Vinícius explica mais sobre os possíveis tratamentos para as varizes. A gente não considera o tratamento de varizes um tratamento curativo, mas é possível que a gente elimine o problema. Nem sempre esse problema ele vai ser eliminado de maneira definitiva, uma vez que o tratamento não é considerado curativo, mas o paciente vai ficar muitos anos e muitas vezes para o resto da vida sem que essas varizes incomodem. Dos vários tratamentos que existem, existem os tratamentos clínicos e os tratamentos cirúrgicos. Os tratamentos clínicos se baseiam no uso de meia elástica e, por vezes, alguns remédios chamados flebotônicos, que servem para diminuir o inchaço das pernas. E os tratamentos intervencionistas, eles podem ser cirúrgicos e não cirúrgicos. Os tratamentos não cirúrgicos é o preenchimento dessas varizes com espuma. É o que se fala, o uso da espuma para varizes. Tem indicações bem precisas, mas que em determinada fase mais avançada de vida dos pacientes é um bom tratamento. Os tratamentos intervencionistas, baseado na retirada cirúrgica das varizes, eles acabam tendo um cunho estético, principalmente porque a cirurgia ela é minimamente invasiva e o pós-operatório, ele depois da absorção dos hematomas, então ele fica quase imperceptível a técnica que se faz. E atualmente ainda a gente pode lançar mão da cirurgia termoablativa para os pacientes que têm as safenas acometidas também. Ao invés de fazer a ressecção das safenas, a gente consegue fazer a cauterização dessas veias com aparelhos de laser ou de radiofrequência. Mais modernamente, a radiofrequência, o computador ele detecta a temperatura de dentro do vaso e ele faz a cauterização dessa grande veia que a gente tem na coxa e na perna, fazendo com que anule o efeito dela, no caso se for uma safena doente, sobre a formação de varizes e sobre a sintomatologia de peso na perna, coceira e inchaço. Esse foi o Viva com Saúde de hoje, repórter Patrícia Larentes, redação leov.com.br. Aquele abraço. Vem comigo de mais um super abraço. Então, quem está na sintonia, Urbani Rosane do Sena, interior de Garibaldi, ou da Locatelli, 40 da Leopoldina. Descontração em música, Clube do Ouvinte. Apresentação, Silvio Casagrande. Junto com vocês até 17 horas, depois temos Favoritas do Dia. Os irmãos lá de Flores da Cunha, Amizade FM, colega Arnaldo Xavier, das 17 às 19, das 20 às 24 também. Canta Brasil com Paulo Roberto também, campeão de audiência, 15:32. Já também vou atender pedido musical do meu amigo Dalcir Orsato aqui, solicitando uma música do Baitaca na programação. Aguenta aí, tá bom, Dalcir? Agora vamos de música sertaneja, vamos lá. Oxa no 6 da Leopoldina na sintonia. Boa tarde, Oxa. Osvaldo Sauer, Ouro Verde, meu amigo Roberto Donati, tesourinha de ouro, hein? Aí na Cidade Alta, Olavo Bilac, boa tarde, Donati e a família Moretti, linha Paulina, minha amiga Gabriela também, todos os familiares também, sempre na audiência do Clube do Ouvinte. Música sertaneja, vem comigo então. João Mineiro e Marciano, Milagre da Flecha, 15:33. Yeah.

Música, informação e a sua participação. Clube do Ouvinte. Ser pai é estar presente, é ser parceiro, é ensinar em todos os momentos. Pai é aquele que te acolhe, apoia e educa. É aquele que te ama. E nesse Dia dos Pais, diferente dos outros, mesmo que você não more com seu pai, se faça presente. Ligue, faça uma chamada de vídeo. Não exponha ele a nenhum risco. Diga o quanto você o ama. Parabéns para todos os pais. Feliz Dia dos Pais. Noite e Dia. Bento, a melhor companhia. Manchetes de agora. Policiais civis do Rio Grande do Sul realizam paralisação nesta terça e quarta-feira. Polícia Civil Gaúcha lança cartilha enfrentando a violência contra a mulher. Azul Viagens amplia voos dedicados para a alta temporada da Serra Gaúcha. Oficinas gratuitas de bolão são disponibilizadas para crianças e adolescentes em Garibaldi. Amanhã foi de tempo firme, mas a instabilidade pode retornar a qualquer momento na Serra Gaúcha. A previsão é de chuva durante a quarta-feira, com temperatura não ultrapassando os 15 graus. Mais informações em leov.com.br. Propaganda também é entretenimento. Terra, mãe, que mata a fome dessa gente. O Brasil voltou a valorizar quem produz para alimentar as famílias brasileiras. Agricultor familiar, o governo federal está destinando o maior volume de recursos da história para você produzir mais alimentos. Saiba mais em gov.br/safra-familiar. Plano Safra da Agricultura Familiar. Mais valor para quem alimenta o Brasil. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Alô, ouvintes da Rádio Bento. Dia 27 de agosto, acontece a nossa grande mateada na Praça Antônio Luiz Piccoli, a partir das 9 horas da manhã no bairro Coab. E você é o nosso convidado. Além da mateada, vai ter barraquinhas de lanches, música ao vivo com o grupo Parceria, sorteio de brindes na roleta, corrida do saco, corrida do ovo, dança da cadeira e, para a criançada, brinquedos infláveis grátis. Não esqueça, domingo 27 de agosto, a partir das 9 horas da manhã, venha para a Praça Antônio Luiz Piccoli, no bairro Coab, em Bento. Promoção Rádio Bento e Rádio Querência. Apoio Portal Leuvê e Olá Serra Gaúcha. Patrocínio Oral Único Implantes Dentários, localizados na Rua Xingu 235, em Bento Gonçalves. Vamos lá então, 15h46, temperatura 14 graus. Aquele abraço. Vamos lá, demais, super abraços aí na nossa tarde. Quem está na sintonia? Ari Popodolski, lá em Garibaldi, também minha amiga Alessandra, aqui no bairro Jardim Glória. Fique sempre ligado, Clube do Ouvinte. Aô, potência! Rádio Bento. Essa rádio é demais. Vem comigo, vamos lá então, 15h47, 13h47. Telefone do ouvinte no gancho, 3455-3933. Tem uma matéria aqui, gente, da onde? Estados Unidos. Por isso que o ser humano devia zerar o mundo, né? Começar tudo de novo, zera, de volta à época dos dinossauros, né? Volta tudo de novo, começa tudo do zero. Porque o ser humano, realmente, vou te contar, hein? Faixa de trânsito é pintada sobre guaxinim morto em estrada. Pois bem. O motorista, identificado como Rich Esquivel, dirigia por uma estrada que corta a cidade de Memphis, no Tennessee, Estados Unidos, quando foi surpreendido pelo estado em que se encontrava um animal morto no acostamento. Tratava-se de um guaxinim sob a tinta de uma faixa de sinalização. Não é algo que você vê todos os dias, avaliou o condutor. Estava lá há algum tempo, pelo que parece, é muito grande e difícil de perder, né? E o pessoal está passando, né? Provavelmente com aqueles veículos que pintam faixas em rodovias. O guaxinim estava, um guaxinim grande, morto na beira dessa. O pessoal passou por cima, pintou, o guaxinim ficou ali, gente, entre a pintura ficou no meio do corpo dele, gente, né? É meio triste que eles apenas listraram um animal morto. Eu diria que eles têm uma máquina de varrer de rua antes de fazer um trabalho tão grande. Mas quem sabe, completou o Esquivel. A emissora questionou as autoridades locais sobre como o descuido pode ter acontecido. A resposta recebida foi apenas que a coleta e remoção de animais mortos de resíduos sólidos da cidade removeria o guaxinim falecido daquele local na manhã da sexta-feira. Então tá aí. O ser humano tem que ser estudado de novo, tem que começar tudo de novo. Não pode. Por isso que a gente aprende muito com os animais, porque o ser humano não tem mais jeito. Tem que zerar, gente. Volta tudo. Os dinossauros, o homem das cavernas, tem que voltar tudo. Tem que voltar tudo zero. 15:40 agora. Vamos rodar o quê? Vamos rodar uma das nossas aqui, de viola, agora dentro da nossa programação. Vamos lá, então. A dona Ione, aí no bairro Borgo, tá conosco. Boa tarde, dona Ione. O seu Abílio e a dona Maria Jordão também, né? A cuidadora, dona Ione, e a família Jordão na sintonia. Paulo Gabardo na linha Eulália. Ermita Sauer da Luz no Barracão também. Clube do Ouvinte, vamos de Carreiro e Capataz, jeito caipira. Ganhar, ela tem que gostar do meu jeito caipira. Não mexer na moringa onde eu guardo minha pinga com sucupira. Quando eu chegar do mato, catar garrapata em meu corpo cansado. Não fazer enjoeira quando sente cheiro de bosta de gato. Eu quero uma mulher que ainda reze com fé um Pai Nosso perfeito. Eu não sou primitivo, é que eu acho que eu vivo melhor desse jeito. Aê, Ginigeno, pode achar até que é mentira, mas nosso jeitão é caipira. E por isso nós é fantofeito demais, carreiro de capataz. Eu quero uma mulher que ainda coe o café num coador de pano. Que vergonha não tenha de um fogão a lenha, ao teto e fumaçando. Não precisa saber de tudo, fazer de tuas coisas tão lado. De noite um prazer e de dia fazer um franguinho com quiabo. Eu quero uma mulher que ainda reza e com fé um Pai Nosso perfeito. Eu não sou primitivo, é que eu acho que eu vivo melhor desse jeito. Você pode pensar que eu não vou me casar, que essa coisa não vira. Eu não vou encontrar uma mulher pra aceitar o meu jeito caipira. Quer saber o que eu acho se não for nos braços de uma mulher? Uma coisa consola, o braço da viola, a viola me quer. Eu quero uma mulher que ainda reze com fé um Pai Nosso perfeito. Eu não sou primitivo, é que eu acho que eu vivo melhor desse jeito. Eu não sou primitivo, é que eu acho que eu vivo melhor desse jeito. Tá aí, Carreira e Capataz, o tal do jeito caipira, tá bom? 15:52, 8 minutinhos aí faltando para as 16 horas, quase adentrando na última hora do nosso Clube do Ouvinte. Vamos fazer o seguinte, antes do intervalo comercial, dá tempo a mais música, dá tempo de mais música assim, ó. Vamos rodar o quê? Vamos rodar Cor de Caramelo agora dentro da nossa programação. Vamos lá então, Carlos Garbim, a Dona Maria, São Roque conosco, boa tarde, família Garbim, sempre conosco, família Moro, São Valentim, meu amigo Mauri Moro, não perde nenhum programa também, e o Antônio Tomé, aí na Aparecida, Dom Inácio 2, boa tarde, Antônio Tomé. Sempre conosco, Millennium Cia Show Cor de Caramelo, 15:53. Você passar, foi um toque em mim. meu peito uma paixão, uma gota de amor que rola dos meus olhos, o meu coração. Teu sorriso me faz sentir bem, teu olhar é tão puro e tão belo, mas o que me deixa alucinada é seu corpo bronzeado, cor de caramelo. Sentir bem, teu olhar é tão puro e tão belo, mas o que me deixa alucinado é teu corpo bronzeado, cor de caramelo. Vem desfilar na minha praia, vem, vem sim, eu quero você do meu lado, menina, estou apaixonada, você é o que sonhei pra mim. Rádio 1070 e o Clube do Ouvinte. ZYK 357, frequência 1070. Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Rádio é previsão do tempo. A terça-feira é de nebulosidade em todo o Rio Grande do Sul, com marcas amenas e chances de chuva em cidades do sul e centro gaúcho. À tarde, as marcas aumentam, mas não tanto como na última semana. A maior formação de nuvens será observada na serra, norte e nordeste do estado. Nessas regiões, pode chover durante a noite e madrugada desta quarta-feira. Para hoje, a Serra Gaúcha tem marca máxima de 15 graus, enquanto a mínima fica na casa dos 11. Em Porto Alegre, o sol até aparece com nuvens, mas a instabilidade persiste. O termômetro por lá marca entre 15 e 19 graus. Repórter Luca Rotti, redação leuv.com.br. Informação comercial. Garibaldi Pilcha, na rua Lodovico Cavinato, 2606, bairro Santa Catarina, em Caxias do Sul. Telefone 54-3223-8117. Meu amigo Volmir com Andréia, sempre com o mate pronto, esperando por vocês no antigo Bolicho da Serra. Agora, Garibaldi Pilcha, em Caxias do Sul, o Bolicho da Serra. Venha nos visitar e tomar o mate com a gente. Eu faço fandango, carreira e doma. Sabe qual é a melhor maneira de fazer as coisas? Juntinho! Você e eu e você. Eu e você, você e eu. Agora, Corsã e a Egea estão juntinhas. Duas grandes empresas de saneamento que vão levar mais água potável, esgoto tratado, recuperação do meio ambiente e saúde a 6 milhões de gaúchos. Bora fazer isso? Juntinho! Corsã e a Egea. Agora, juntas. Nossa natureza, movimento Rio Grande. Rancho Caetá é oferta pra encher o carrinho. Filezinho Sassami Sadia 1 quilo a R$12,99. Galo congelado só R$4,49 o quilo. Isso que é oferta Caetá. Pão fatiado Santa Terezinha 500 gramas por R$5,49. Leite LG 1 litro pague só R$3,99. Água mineral com gás Elan 500 ml no app fica só R$0,99. Esse preço só tem no Caetá. Vem comigo, vamos lá então, 15h59, 1 minuto para as 16, 14 graus. Cara, meu pacote de dados acabou de novo e não tem Wi-Fi. Aqui ó, ouve o rádio FM do meu celular aqui, o som é massa. Bora lá, divido o fone aqui contigo. Pera, não sabia dessa. Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais. Aquele abraço! Vem comigo, vamos lá então, 16h, devendo o quê? Tô devendo abraço. Meu amigo Clóvis aqui na Rua Paraná, homem do sapatinho, não pode esquecer dele. Boa tarde, seu Clóvis. Você está ouvindo o Clube do Ouvinte. Você está em boa companhia com o seu amigo Silvio Casagrande. É, juntos nós vamos aí até 17 horas, depois favoritas do dia, colegas lá da Amizade FM, Arnaldo Xavier aí, mas mais do dia, tá bom? Das 17 às 19 horas, 16 horas e 1 minuto, já virou mais um minutinho, tá passando rápido demais, já também, vou atender música aqui, meu amigo Gaúcho e a dona Lourdes, agorizada ali da Eulália, né? Diz ele que, pô, lá na Eulália, diz que perto do rancho deles lá, diz que não dá pra andar nem nas calçadas, diz que pessoal que tem cachorro, pelo menos quando vai levar os cachorros passear, o sol tá por ali, que leva um saquinho junta, né? O que os cachorros fazem na calçada, pelo menos, né, gente? Diz que não dá, mas Icane diz que é lá imundícia, diz que é ali. É ali pela Eulália, exatamente. Diz assim, gurizada, não custa, a gente sai aqui na cidade também, a gente que tem pet, leva um saquinho junto, custa o quê, gente? É, aí passa um desavisado, de repente a gente tá olhando pro céu assim, não vê a parte de banão, olha pro chão, pisou, meu amigo, na hora que pisou, depois eu vou te contar. Vai sair elodoro, eu vou te contar, tá bom, pessoal da Eulália? Tem cachorro por aí, né? Leva, você vai levar passear, leva um saquinho junto aqui, os bichinhos fazem, tá bom, gurizada? Já tem música pro Gaúcho e a dona Lourdes. Agora eu vou rodar uma música italiana também. É lá pro gurizada da linha Alcântara, o seu Alírio, a dona Eliane Fedrigo, a gurizada do Castelo, diz que tá fazendo o maior sucesso. Você chega ali no Gabar do Passo Rio Pedrinho, olha pra esquerda, lá em cima, pra cima da igreja lá da linha Alcântara dos Fatinhos, lá em cima no morro, tem um castelo. Esse é o castelo do seu Alírio e a dona Eliane Fedrigo. Que tá aberto a visitação. É bacana o lugar. Tá bom, família Fedrigo, ó. Rudy e Belonice, o seu Ridi, a dona Eduvina, e ali na curva, então, temos o Gabardo, a dona Maria, gurizada maravilhosa ali, estão sempre conosco, tá bom, Gabardo? Vamos com o Pertili e o Giramondo, 16-2. Um Giramondo come me. E cambia strada appena puoi, per ne trovare nella vita la donna fatta come lui. Se girando il mondo troverò una che pensa come me, giorno dopo giorno l'aspetterò, passo dopo passo io la cercherò, la troverò, la troverò, la troverò. Ma un vagabondo come me che insegue la felicità in fondo vuole dalla vita solo un amore che non ha. Io la cercherò, la troverò, la troverò, la troverò. Ma un vagabondo come me che insegue la felicità in fondo vuole dalla vita solo un amore che non ha. Solo un amore che non ha. Solo un amore che non ha. Descontração em música. Clube do Ouvinte. Já imaginou se o mundo todo estivesse na palma da sua mão? Baixe grátis o app Lê ou Vê e acompanhe as principais notícias direto do celular. Tem o app Lê ou Vê para Android e agora também para iOS. Tudo o que acontece na Serra, no Brasil e no mundo, num só lugar. E sem pagar nada por isso, o portal Lê ou Vê é completo. Informações e conteúdo para ler, ouvir e ver. Aconteceu? Tá no Lê ou Vê, o nosso portal de notícias. Agora também disponível para iOS. 1070, a melhor programação do seu rádio é aqui. Publicidade também é conteúdo. Neste Dia dos Pais, o Boticário preparou kits exclusivos para você surpreender o seu. Aproveite Malbec, Arbo, Quasar, Portinari e outras fragrâncias queridinhas e presenteie com amor nesta data especial. Até 13 de agosto, você compra em promoção na loja, no site, com um revendedor ou pelo WhatsApp oficial 0800-744-0010. Consulte as condições dos canais de venda. Dia dos Pais é o Boticário. Eu quero um chima chimarrão. Vem aí a grande mateada da Rádio Bento e Rádio Querência. Dia 27 de agosto, convide a família, os amigos e venha para a Praça Antônio Luiz Piccoli, no bairro Coab em Bento, para tomar um bom chimarrão e aproveitar o domingo em boa companhia. Bom dia, mateando. Durante o dia vai ter chimarrão à vontade, brinquedos infláveis grátis para a criançada, sorteio de brindes na roleta, desafios da dança da cadeira, corrida do saco e corrida do ovo. Haverá barraquinhas de lanches, música ao vivo com o grupo Parceria. O sol já vai nascer. Então você já sabe, domingo 27 de agosto, a Rádio Bento e a Rádio Querência te esperam na Praça Antônio Luiz Piccoli, no bairro Coab, a partir das 9 horas da manhã, em Bento Gonçalves. Promoção Rádio Bento e Rádio Querência. Realização da Cruz Produções. Patrocínio Oral Único Implantes Dentários, na Rua Xingu 235, em Bento Gonçalves. Vamos lá, então, 16:07, temperatura é 14 graus. Aquele abraço. Vem comigo, vamos de dois super abraços, então. A Neuza Bergamini e a gurizada ali de Santa Bárbara, Montebello do Sul. Boa tarde, família Bergamini. Também Luiz Henrique de Lima, Caminhos de Pedra, São Pedro. Música, informação e a sua participação. Clube do Ouvinte. É, vem comigo de segunda a sexta-feira, das 14 às 17. O nosso WhatsApp continua liberadíssimo. 99931-6011. Tem time lá dos árabes interessado também aí no Neymar. Pois bem, gente, Neymar tem pretendente na Arábia Saudita. De acordo com o jornal L'Equipe, o Al Hilal tenta a contratação do atacante que pediu nesta semana para deixar o PSG. A intenção do clube árabe, segundo a publicação, é oferecer um salário de 80 milhões de euros por ano, ou cerca aí na bagatela de 430 milhões, praticamente o dobro do que o craque recebe na França. O interesse do Al Hilal por Neymar é antigo, mas o clube árabe acelerou as tratativas nos últimos dias. A dificuldade maior é convencer o brasileiro que, embora não feche totalmente as portas, prefere continuar no futebol europeu. O Al Hilal tentou anteriormente a contratação de Messi. O clube árabe chegou a oferecer 500 milhões de euros por 2 anos ao craque argentino, que preferiu fechar com o Inter Miami dos Estados Unidos. Depois da contratação de Cristiano Ronaldo pelo rival Al Nassr, o Al Hilal ainda tenta revidar com uma grande estrela, tá bom? Aí, a prioridade de Neymar é um retorno ao Barcelona, embora a situação não seja simples. O atual técnico do time catalão, Xavi, não se mostrou muito animado com a perspectiva. Há ainda questões financeiras, uma vez que o Barça segue com dificuldades econômicas. Então, tá aí, time árabe aí, que é o Neymar. O Neymar, né? Agora sim, gurizada, agora melhorou, vamos lá então. Então, o time árabe quer o Neymar, tá aí o Al Hilal, né? Depois da contratação lá do Cristiano Ronaldo pelo rival Al Nassr. É isso aí, né? Não está muito bem da língua aí, mas tá tudo certo. Então tá aí, né? Sonha, ofereceu 430 milhões por ano, ou 80 milhões de euros aí, ao Neymar, né? É bastante dinheiro, né? Você já pensou no meio de uma temporada do caboclo aí, né? Acontece alguma coisa aí, o cara não joga mais, você já pensou o risco? Mas gurizada sabe que tem muito dinheiro, tá bom? 16 e 11, vamos fazer o seguinte, vamos rodar uma música das antigas agora, vamos rodar sim senhor. Quem está por aqui? A dona Normélia e o seu Remídio Balbinotti no bairro Conceição, não perde nenhum programa. O Dite ali no Ferro Velho, bairro Conceição, botar de Dite, você passa lá, ele tá dele martelado e cortar e remendar, gurizada ali da Ângelo Bride, boa tarde Dite. O Nestor e Dona Lorena Sartori no Botafogo, os Bardelotto também no bairro Santa Helena 2. Voltamos ao passado então, matamos a saudade. Renato e seus Blue Caps, o escândalo. Um capeta em forma de guri. Conheci um capeta em forma de guri. De uma família tradicional surgiu um menino que era mesmo infernal. Seus primeiros passos, ainda neném, já foram butinadas na canela de alguém. Mas conheci um capeta em forma de guri. Conheci um capeta em forma de guri. Crescendo o menino, pra escola entrou. De cara feia logo a professora olhou. No meio da aula, um teco fatal, mandou um coleguinha logo para o hospital. Conheci um capeta em forma de guri. Conheci um capeta em forma de guri. E depois da aula, na bola era o tal. Quebrar as vidraças pra ele era normal. Mas num belo dia, por perder um gol, botou fogo na casa e depois derrubou. Eu conheci um capeta em forma de guri. Conheci um capeta em forma de guri. Thank you.

Mais um super abraço então está indo para quem? Meu amigo Lírio Marostica lá em Montevelo, Márcio Mesadre aqui na linha Veríssimo de Matos. Rádio 1070 e o Clube do Ouvinte. Ainda nesta última hora não atualizamos o trânsito novamente, vamos a ele então 16:18, vamos lá então Bento e região, vamos pela 470 BR, Bento a Garibaldi nesse momento, tudo ok, Garibaldi até Carlos Barbosa, temos indicação do quê? Aqui na 470, lá no entroncamento, gente, com a 470 no começo da 446, sentido São Vendelino, temos o quê aqui? Indicação de acidente grave, hein, gente? Tá aqui, ó. Temos duas indicações aqui, ó, de motoristas que estão passando no local. Para você que está, então, sentido Carlos Barbosa, São Vendelino ou Barão, gente, na rótula ali do Trevo, sentido 470, 446, na rótula, temos indicação de acidente grave por ali. Então, cautela para você que está, então, por essa região, tá bom? Vamos aqui, então, a 453 Bento. Farroupilha nesse momento, tudo ok? Tudo ok. Vamos continuando aqui, Bento até Ponte Ernesto Dornelles pela 470 também. Temos indicação o quê? Tudo certinho neste exato momento. Vamos aqui, as ruas principais de Bento Gonçalves com algum movimento intenso nesse momento. Temos o quê aqui? Temos aqui a 13 de maio, então, movimento intenso. Temos a indicação aqui. Temos mais o quê? Tem mais rua por aqui. Temos aqui, ó, um trânsito moderado também aqui pela Oswaldo Aranha. Ah, bom? 13 de maio, é isso aí, tá? Tudo certinho, 444 sentido Montebello, tudo ok. 444 sentido Barracão, saída da 453 também, Trevo do Barracão ali, tudo ok. Então, somente esta indicação de acidente grave ali no entroncamento da 470 com a 446, tá bom? 16:20, vamos de música gaúcha? Vamos de música gaúcha, sim, senhor. Gurizada da nossa comunidade São Carlos aí na sintonia, famílias Lagonaz, Bassani, Alessi, meu amigo Aribaldo Cipriani, Demarque lá dos Bordelones, seu Aires está lá dele, é calçada, é muro, é tudo mais, ele está se puxando também nas reformas lá, tá bom? Seu Aires, obrigado pela sintonia e lá pro seu Veríssimo Casagranda, é, o seu Veríssimo deve estar com esse friozinho aí, deve estar com o fogão já queimando algum metro de lei, deve estar, hoje é terça-feira, eu já acho que o seu Veríssimo, na terça ele faz polenta, ele fala, ele é polenta, polenta, queijo e tudo mais, tá bom, seu Veríssimo? Pois vamos passar por aí pra ver se a polenta aí, como é que tá a polenta aí, tá bom? O Tiago Zanin Trivelin, Caminhos de Pedra, São Pedro, também conosco, o Milton Primo e a dona Lourdes aí, no Tancredo Neves, na nossa sintonia. Música gaúcha vem com o saudoso Zé Mendes, cantando Minha Palmeira. Depois de toda uma ausência pelas estradas do mundo, pra rever minha querência, venho lá de Passo Fundo. Ao chegar em trote largo, já ouço o gado que berra. Amigo, me dá um trago, sou crioulo desta serra. Quero cantar o meu pago, quero cantar minha terra. Passei a infância faceira, dobrei o milho na roça, lacei o boi na mangueira, cortei lenha de machado, isso tudo aconteceu. Fui quebra, fui muito largado na vida que Deus me deu. Sou palmeirense extraviado, todos sabem quem sou eu. Palmeira lá da seus caudilhos. Nunca dormiu na trincheira ao lado de sua garrucha. Eu canto em rima ligeira uma verdade que puxa. Recordo minha palmeira que foi Esparta gaúcha. Minha gente, com licença, vai terminar esta trova. Me desculpem a cadência e aqui deixo esta prova do eterno amor à querência que é a minha palmeira nova. Do eterno amor à querência. Maravilha, hein, gurizada? É a minha palmeira nova. Saudoso Zé Mendes aí na programação, cantando Minha Palmeira, 16h24. Dá tempo antes do intervalo de mais música. Família Bruneto, no Vista Alegre, também tá conosco. A Nina e o Valmir São Roque, obrigado pelo carinho de vocês. Lino Casagrande, São Valentim também. Família Casagrande por ali na sintonia. Vamos de André Renner, César Mozena, Preciso Te Encontrar. Sucesso, César! Eu acordei triste demais. Perdi o meu sorriso, minha paz. Eu me lembrei de você e comecei a chorar. Tá difícil, baby, sem você não dá. Lembrei dos nossos beijos ao luar. Lembrei do teu perfume, teu olhar. Não consigo esquecer, impossível suportar. Tá difícil, baby, sem você não dá. Encontrar, sei você. Você está ouvindo Clube do Ouvinte. Você está na 1070, a sua rádio favorita. Publicidade é informação. Aqualucos no inverno e no verão. Aqui quem fala é o Ronald. Chegou o inverno Aqualucos. Parque aberto aos sábados, domingos e principais feriados, de 6 de maio a 29 de outubro, com as áreas de diversão e fazenda. Aqualocos, feito do teu jeito! Saiba mais em aqualocos.com.br. É Aqualocos, é. Terra, mãe, que mata a fome dessa gente. O Brasil voltou a valorizar quem produz para alimentar as famílias brasileiras. Agricultor familiar, o governo federal está destinando o maior volume de recursos da história para você produzir mais alimentos. Saiba mais em gov.br/safra-familiar. Plano Safra da Agricultura Familiar. Mais valor para quem alimenta o Brasil. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Vamos lá então, 16h30, 4h30, temperatura marca lá 14 graus. Aquele abraço. Aquele abraço para o seu Amaro e a dona Júlia no Tancredo Neves. Descontração e música, Clube do Ouvinte. Apresentação, Silvio Casagrande. É, vamos juntos aí até 17 horas. Estavam 16h30. Pela manchete anterior que a gente comentou ali sobre o médico gaúcho, aquele assassinado lá no Mato Grosso, lá em Dourados, né? A história é bem mais cabulosa do que se imagina. Pois bem, gente, né? Vamos a ela aqui. O médico Gabriel Rossi, 29 anos, achado morto, com os pés e mãos amarrados, foi assassinado por cobrar uma dívida de R$500 mil de um grupo de estelionatários em Dourados, Mato Grosso. De acordo com a Polícia Civil, Gabriel também fazia parte do grupo que aplicava golpes financeiros, segundo as investigações. Uma das pessoas que participava do grupo devia R$500 mil ao médico e o matou para não pagar a dívida, segundo as investigações. O delegado que apura o caso, Erasmo Cubas, disse que a devedora era Bruna de Paiva, presa como mandante do crime na última segunda-feira, dia 7. Para se livrar da dívida, a suspeita contratou 3 homens para matar o médico. A mulher teria pago R$150 mil ao trio pelo crime, relatou Cubas em coletiva na imprensa nesta terça-feira, dia 8, gente. Aqui, de acordo com as apurações do Serviço de Investigações Gerais de Dourados, Bruna ficou com o celular de Gabriel após a morte dele. Em troca de mensagens, a suspeita teria se passado pelo médico e solicitado dinheiro a amigos da vítima. Apenas neste momento, a mulher conseguiu R$2,5 mil. Além de Bruna, a mandante, outras 3 pessoas foram presas no interior de Minas como suspeitas da morte do médico. Os presos chegaram em Dourados da madrugada desta terça-feira, escoltados pela Polícia Rodoviária Federal. Então tá aí, gente. Fim do mistério do médico gaúcho morto lá no Mato Grosso. Médico achado morto, com os pés e mãos amarrados, integrava grupo de estelionatários e foi morto por cobrar dívida de R$500 mil, diz polícia. Então tá aí, desvendado o mistério. 16h32, agora eu tô devendo uma música italiana, não esqueci, hein? O meu amigo aqui, quem? O Gaúcho, a dona Lourdes também, pessoal ali do Santa Marta, da Eulália, por falar na Eulália, o Gaúcho e a dona Lourdes disseram, pede pro pessoal aí, ó, pessoal que tem cachorro ali, que tá, que principalmente que vai pela calçada, gente, né? Se tá passeando, quem vai levar cachorro passear, leva um saquinho, não custa nada, gente, né? Ajuntar o que o petzinho faz, gente, né? Não custa nada pra ninguém pisar em cima, principalmente na calçada, tá bom, Gaúcho? Dona Lourdes, obrigado pelo carinho de vocês aí, tá bom? Meu amigo Delvino Chequim, aí no Glória, também tá conosco. Quem mais por ali? O Cativelli, boa tarde, Cativelli, tá sempre ligadinho. O Jorge Capelari, o pessoal ali da linha Marcílio Dias também, sempre conosco. Vamos de música italiana, o grupo Sul Paion, Mapim, Mapom, Mapá. E aí, mapim, mapim, mapom, mapá. Mapim, mapom, mapá. Ah, tá aí também. Grupo Supaião, gente, em mapim, mapom, mapá. Que maravilha, hein? É a nossa bela música italiana na programação 16h36. Fazer isso que eu tô devendo mais uma música aqui, a gurizada lá de Santo Alexandre. Tá todo mundo ligado conosco lá, tá bom? Pessoal, obrigado pela audiência, pelo carinho de vocês aí, tá bom? Sempre na sintonia, principalmente a família Facchinello. Vamos rodando também aqui pro tio Silvino e a tia Maria Camini também na nossa sintonia. Obrigado pelo carinho de vocês aí. Vai lá pra dona Anitta e o seu Valdemar Zorteia também, né? Não perdem nenhum programa. Ah, pra minha mãe também, a Lourdes Pellegrini Casa Grande, por falar na mãe Lourdes, né? A homenagear também a mana Aline, né, gente? Hoje a mana Aline Casa Grande tá de nível, mais um ano de vida pra ela, todo sucesso, toda a paz, todo o amor do mundo, tá bom? Sendo homenageado pelo mano aqui, né? Pelo mano Sandro, pela sobrinha Amanda, pela mamãe, né? E, enfim, pelas cunhadas, né? A Sandra, a esposa Margarete também e todos os familiares, tá bom? Exatamente. Então, parabéns, muitas e muitas felicidades, então, a mana Aline Casagrande, que está de nível hoje, tá bom, mana? Parabéns aí. Sucesso, paz, muito amor, tá bom? Vamos de banda balada e a madrugada gelada. A previsão essa madrugada vai ser a mais gelada. você chegar. Sofrendo, tô sentindo a tua falta. Meu bem, já não me basta só te ouvir por telefone. Essa distância não impede o nosso amor. Me traz logo teu calor, vem me aquecer do frio. Eu tô sozinho, carente de carinho. Meu amor, dá um jeitinho e vem cuidar de mim. Você jurou pra mim amor eterno. Quando chegasse o inverno, estaria aqui comigo. A previsão é que essa madrugada vai ser a mais gelada. Tô congelando nessa cama fria. Antes de raiar o dia, quero ver você chegar. E agora com vocês, Renan Júnior, chega mais. Você jurou pra mim amor eterno. Quando chegasse o inverno, estaria aqui comigo. A previsão é que essa madrugada vai ser a mais gelada de todo esse inverno. Obrigado, amigos da Banda Balada. Foi um prazer cantar com vocês. Fica um abraço do Renan Júnior. Valeu! Música, informação e a sua participação. Clube do Ouvinte. Ser pai é estar presente, é ser parceiro, é ensinar em todos os momentos. Pai é aquele que te acolhe, apoia e educa. É aquele que te ama. E nesse Dia dos Pais, diferente dos outros, mesmo que você não more com seu pai, se faça presente. Ligue, faça uma chamada de vídeo. Não exponha ele a nenhum risco. Diga o quanto você o ama. Parabéns para todos os pais. Feliz Dia dos Pais. Noite e Dia. Bento, a melhor companhia. Manchetes de agora. Feira do Peixe Vivo de Caxias retorna à Praça Dante Alighieri nesta sexta-feira. Homem é flagrado com cocaína e liberado após depoimento em Nova Prata. Ronda da Cidadania volta a acontecer em Garibaldi. Em desvantagem, Inter recebe o River Plate valendo vaga nas quartas de final da Libertadores. Amanhã foi de tempo firme, mas a instabilidade pode retornar a qualquer momento na Serra Gaúcha. A previsão é de chuva durante a quarta-feira, com temperatura não ultrapassando os 15 graus. Mais informações em leov.com.br. Propaganda também é entretenimento. Rede de Hotéis da Londer. A rede de hotéis mais querida da Serra Gaúcha está comemorando a chegada do Da Londer Planalto Hotel, na capital do vinho, Bento Gonçalves. Uma moderna hotelaria e com o melhor da hospitalidade serrana. Confira promoções e faça sua reserva pelo site www.dalonder.com.br. Bem receber faz parte da gente. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui quem fala é o Ronald. Chegou o inverno Aqualocos. Parque aberto aos sábados, domingos e principais feriados, de 6 de maio a 29 de outubro, com as áreas diversão e fazenda. Aqualocos, feito do teu jeito. Saiba mais em aqualocos.com.br. É Aqualocos, é. 16 horas 44 minutos, temperatura 13 graus. Ih, rapaz, vamos ter que acelerar a pescaria que o tempo vai virar. Ué, quem te disse? Aqui nem pega internet. Ouvi aqui, no rádio FM do meu celular. Olha só, que moderno! Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais. Vem comigo ainda, tem abraços, claro que tem abraços, o seu Anselmo, a dona Elvira Simonete Garibaldi, Vale dos Pinheiros, e também por lá tem quem? A gurizada lá de São Cristóvão, né? São Cristóvão, Coronel Pilar, os irmãos Moresco na sintonia. Fique sempre ligado, Clube, Clube do Ouvinte. Daqui a pouquinho, depois das 17, tem aí favoritas do dia, Arnaldo Xavier, pessoal da nossa amizade FM 16:45, vamos dar mais uma atualizada aí nas manchetes mais recentes, então, do portal O Leuvê. Governo do Estado lança a programação dos festejos Farroupilha de 2023. Polícia Rodoviária apreende em Realeza, Paraná, 14 quilos de maconha com destino à Serra Gaúcha. Bombeiros encerram mais uma vez busca sem encontrar Luciano em Bom Jesus. Melhores vinhos, espumantes e sucos de uva de Garibaldi são conhecidos no dia, serão conhecidos, aliás, no dia 25. Familiares de apenados voltam a protestar contra a normativa que restringe visitas em Porto Alegre. Rio Grande do Sul tem queda de 65% em furtos de veículos. Secretaria de Saúde de Garibaldi investe em novo método para tratamento de lesões. Furtos e roubos de veículos no estado caíram 65% desde o surgimento aí da lei, então, dos desmães. Tudo isso está onde? Portal leuvê.com.br. Vamos lá então, reta final do nosso Clube do Ouvinte, 16:46. Agora vamos rodar o quê? Tem uma música aqui. É um alô do Tião Carreiro e Pardinho, família Gobi, Geraldo e Lir Gobi, Linha Natividade, o Irineu Giacomin, São Valentim, Roberto Parisotto, na linha Veríssimo de Matos, boa tarde família Parisotto e Nagari Baldino. Eu vou rodar aqui a gurizada maravilhosa, todas as tardes conosco, os manos Zé, o Alfredo Ari, tem o Nelson Baú, tem meu amigo Valdecir Número, tá bom Valdecir? Também sempre na nossa sintonia. Destaque da música com quem? Lembra dessa? Eles falam assim, a coisa tá feia, a coisa tá preta. É por aí, Tião Carreiro e Pardinho. Burro que fugiu do laço, tá debaixo da roseta. Quem fugiu de canivete, foi topar com baioneta. Já está no cabo da enxada, quem pegava na caneta. Quem tinha mãozinha fina, foi parar na picareta. Já tem doutor na pedreira, dando duro na marreta. A coisa tá feia, a coisa tá preta. Quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta. Criança na mamadeira já está fazendo careta. Bateu leite das crianças, virou droga na chupeta. Já está pagando pato, até filho de profeta. Mundo velho é uma bomba, girando neste planeta. Qualquer dia a bomba estoura, é só rela na espoleta. A coisa tá feia, A coisa tá preta. Quem não for filho de Deus está na unha do capeta. Caixinha alta já está cortando a gorjeta, já não ganha mais esmola nem quem anda de muleta. Faz mudança na carroça quem fazia na carreta. Colírio de dedo duro é pimenta malagueta, sopa de caco de vidro é banquete de cagueta. A coisa tá feia, a coisa tá preta. Quem não for filho de Deus tá na unha do capeta. Quem foi o rei baralho virou trouxa na roleta. Gavião que pegava cobra já foge de borboleta. Se o Picasso fosse vivo ia pintar tabuleta. Bezerrada de gravata e se cuide não se meta. Quem mamava no governo agora secou a teta. A coisa tá feia, a coisa tá preta. Quem não for filho de Deus tá na unha do capeta. É bem verdade, gurizada, vou te contar. Tinha um Carreiro aí nas letras aí, ele, meio profeta. Tinha um Carreiro, sempre foi meio profeta. Se ouviu bem a letra, essa música tem mais de 40 anos de idade, serve muito bem para os dias atuais, tá bom? É, ele era o Tio Carreiro, meio Nostradamus aí das músicas. Exatamente. Vamos lá então, 16h51, rapidinho antes do intervalo aqui, dá tempo para mais música. Tô devendo um alô aqui pro seu Adilson e o Adri Valduga aí na Cidade Alta. Boa tarde, família Valduga, obrigado pelo carinho de vocês aí. Ah, o Arno Gale lá em Santo Antônio de Castro, não posso esquecer. Boa tarde, seu Arno. Também o meu amigo Ari Benincá, Alim Barbosa tá sempre conosco. Boa tarde, seu Ari. E aqui na baleteira, meu amigo Toninho Milani. É, ali na linha Ceará. Boa tarde, Toninho. Capelário, Sandro Carraro, o Martini pra todo mundo. Daniel, César e Paulinho, 40 anos do DVD, hein? É, aos trancos e barrancos. Quem tá feliz aí no frio? Se ela te perguntar como é que eu estou, estou sozinha, arrasado, sofrendo, morrendo de amor, soluçando em pranto, aos trancos e barrancos eu tento levar minha vida sem ela. Não sei até quando eu posso aguentar. Ela tem que saber como estou na verdade, assim talvez ela, mesmo sem ter amor, mesmo por piedade. Aos trancos e barrancos eu vou me aprendendo, sem ela saber. Essa paixão ardente, sei que felizmente não dá pra esquecer. Mesmo assim vou levando, arrastando a paixão que o meu coração quer. A vida é uma barra sem essa mulher. Volte e aproxima comigo. Ela tem que saber o quê? Como estou na verdade. Assim Não dá, não dá pra esquecer. Em DVD de comemoração, 40 anos do cantor Daniel César e Paulinho e a música Os Trancos e Barrancos. Vem comigo então, 16h55, fecha mais um minuto, 13 graus de temperatura. Vamos ao último bloco comercial do programa. Aguenta aí, já voltamos para o fechamento. Rádio 1070 e o Clube do Ouvinte. ZYK 357 1070. A frequência 24 horas no ar. Alegria, informação e música. Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Informação comercial. Vai para todo jogo Pitol. Presentes a partir de R$39. Tênis olímpicos para caminhada só R$159,90. Kit com cinto, carteira e sapato R$109,90. A Pitol tem a linha completa dos calçados Democrata, Ferracini, Pegada e toda a loja de presente para o seu pai em 10 vezes para começar a pagar só no ano que vem. O Dia dos Pais merece presentes da Pitol Calçados. Você sabia que a Câmara Municipal de Bento Gonçalves está trabalhando incansavelmente para promover o desenvolvimento e o bem-estar da nossa comunidade? Todas as segundas-feiras, a partir das 15 horas, acontecem as sessões ordinárias, onde os vereadores debatem e votam projetos importantes para nossa cidade. E o melhor de tudo, você pode acompanhar tudo ao vivo. As sessões são transmitidas pelos canais oficiais da Câmara Municipal, nas redes sociais como o YouTube e o Facebook. Fique por dentro do que está acontecendo e participe desse processo. Processo democrático. Mega Rancho Caetá é oferta para encher o carrinho. Filé mignon bovino, Estância Gaúcha, pague só R$54,90 o quilo. Isso que é oferta Caetá. Água mineral com gás Elan, 500ml no app fica só R$0,99. Leite LG 1 litro, pague só R$3,99. Esse preço só tem no Caetá. 16h57, temperatura 13 graus. IFRS. Fica a dica. Você sabe o que é fermentação natural? A fermentação natural é um processo que ocorre por meio dos micro-organismos presentes na farinha. A massa de pães, biscoitos, massas e pizzas pode ser preparada misturando farinha de trigo e água, sem o uso de fermentos artificiais. O fermento deve descansar por cerca de 10 dias ou mais, sendo alimentado com farinha e água diariamente, para garantir que as leveduras possam agir e o tornem pronto para uso, explica Fernanda de Oliveira, coordenadora do curso técnico em panificação do IFRS Campos Osório. Conforme Fernanda, por terem um processo de fermentação mais lento, esses alimentos possuem mais sabor, são digeridos mais facilmente, causam menos inchaço, maior saciedade, favorecem a saúde intestinal e fornecem mais nutrientes, além de terem maior durabilidade. Quando bater aquela fome, que tal degustar essas delícias? IFRS. Fica a dica. Aquele abraço. Vamos lá então, último abraço aqui para minha amiga Olivete de Carlin, São Roque na sintonia. Você está ouvindo Clube do Ouvinte. Apresentação Silvio Casagrande. O chão vai tremer, o bicho vai pegar. É por aí, tá bom, gurizada? Então tá certo, agradecendo a audiência. A presença de todo mundo que esteve conosco aí desde as 14 horas e mais um Clube do Ouvinte, tarde, terçou, hein? Da nossa terça-feira, hoje, dia 8 de agosto. Novamente aí, mandando aquele super beijão, aquele abração pra mana Aline Casagrande, que está de nível hoje, tá bom, Aline? Beijos, abraços, muitas e muitas felicidades pra você, tá bom? 2 minutinhos então para as 17 horas, agradecendo a todo mundo. Amanhã tem encontro marcado novamente, hein? 14 horas às 17, temos Clube do Ouvinte. Fica ligadinho conosco, já já vem o quê? Favoritas do dia, com o pessoal lá de Flores da Cunha, da nossa Amizade FM, Arnaldo Xavier e companhia. Você tem um bom finalzinho de tarde, bom início de noite. Tchau, tchau, até amanhã. Vai lá, Rio Negro, quebra tudo, Solimões. Mulherada, bate palma, os homens batendo pé. Abraço, beijo na boca, é isso que a galera quer. Pode um misto na cachaça, ou cerveja e guaraná. Hoje eu quero a tristeza, bem longe desse lugar. O chão vai tremer. Começa agora o desfile das mais ouvidas e queridas do seu rádio. Vem aí, favoritas do dia. Do jeito que você gosta. Favoritas do dia em sua companhia. Rádio Amizade, Rádio Bento com você, trazendo aqui alegria e contagia. Edição da terça-feira, dia 8 de agosto de 2023, pontualmente 17 horas. Bom demais ter você aqui com a gente. Embarque no trem da alegria, né? Bora lá botar um sorriso nesse rosto aí. Favoritas do dia. Do jeito que você gosta. Agradecendo por aqui a parceria top demais do Mercado Rony. Preço baixo todo dia, de domingo a domingo, em sua companhia. Conosco também nosso Favoritas do Dia, Cantinho do Peixe, presente com você nos melhores momentos da sua vida. Partiu o Cantinho do Peixe, top demais. Para começar com o pezinho direito, enquanto você seleciona a sua, no 996-26-4324, é o nosso WhatsApp por aqui, 996-26-4324. Ou convencional, 3196-8910, 3196-8910, você participa também, interage com a gente, bora ser feliz. Tem então selecionado por aqui o César Menotti e o Fabiano. Ciumenta! Rádio Amizade, Rádio Bento com você. Depois da grande audiência do Clube do Ouvinte com o nosso amigo Silvio, estamos chegando então, Arnaldo Xavier fazendo companhia no prazer da sua companhia. Dá volume, bota um sorriso no rosto, pronto, embarcou no trem da alegria. Porque assim você vai ficar louca, é uma barra, um ciúme possessivo. Nunca foi fé naquilo que eu digo. Me liga toda hora pra saber com quem é que eu estou. Toda hora pra saber com quem é que eu estou. No futebol com os amigos ou em qualquer lugar que eu vou. Ciumenta, para de ser tão ciumenta. Desse jeito nenhum homem te aguenta. Ah, eu já nem sei o que fazer. Fabiano Ciumenta, cantando e cantando por aqui no nosso Favoritas do Dia, Rádio Amizade e Rádio Bento com você. Favoritas do Dia. Agora 17 horas e 3 minutos, acerta aí o seu pro meu, excelente final de tarde pra você, bom demais ter você aqui com a gente. Rádio Bento 1070M, Rádio Amizade 89.1 FM. Emissores do Grupo RS Conte, fazendo companhia no prazer da sua companhia e botando fogo na canjica no finalzinho da sua tarde, hein? Tarde de terça-feira, top demais. O dia fechado, carrancudo aqui na Serra Gaúcha, né? Solzinho tentou aparecer em meio a muitas nuvens, bastante nuvens por aqui, nuvens carregadas, pesadas, previsão de chuva a qualquer momento e seja lá o que Deus quiser. Inclusive, para essa semana inteirinha, com chuva e frio também. A temperatura caindo e a gente já está sentindo, inclusive, essa queda de temperatura. Afinal de contas, é época de fazer frio, né? Estranho estava aquele calorão em pleno mês de agosto. 17:04, acerta aí o seu pro meu, intervalinho bem curtinho, já já tem muito mais sucesso pra você. Continue com a gente, participando, interagindo. 996-26-4324 ou 30. A Rádio Bento é a número 1 na preferência popular. muito tempo tô na Bento. Ela me deixa pra cima, levanta o meu astral. Aqui em casa só dá Bento. Até a nona se liga. Ah, bem que ela tem informações esportivas, né? Informações locais, muita música na vida desse povo. Bah, a Rádio Bento, ela tá em casa, a minha mãe escuta também, no trabalho eu escuto. Quando venho de casa pro meu trabalho também, na colônia também, eu tenho uns amigos na colônia também que escutam a Rádio Bento. Ela tá em primeiro lugar. Rádio Bento, tutto il giorno. Rádio Bento. Rádio Bento. Rádio Bento também. Eu já vi isso, Adrião. Letrator, no ódio, pica, chupa e vinha, entrando que pecado e outro, escolhe rádio. Rádio Bento. Rádio Bento. Tutti quanti. Rádio Bento, a rádio do povo. Começa agora o desfile das mais ouvidas e queridas do seu rádio. Vem aí. Favoritas do dia. Do dia. Do jeito que você gosta. Favoritas do dia. Do dia. Aqui só tocam as melhores. Favoritas do dia. A estação mais quente e aconchegante do inverno. Rádio Bento. A sua favorita. 1070. A sua rádio favorita. Publicidade também é conteúdo. Neste Dia dos Pais, o Boticário preparou kits exclusivos para você surpreender o seu. Aproveite Malbec, Arbo, Quasar, Portinari e outras fragrâncias queridinhas e presenteie com amor nesta data especial. Até 13 de agosto, você compra em promoção na loja, no site, com um revendedor ou pelo WhatsApp oficial. 0800-744-0010. Consulte as condições nos canais de venda. Dia dos Pais é o Boticário. 5 horas e 7 minutos, 14 graus. Você ouve agora, Almanac RS Com. Almanac RS Com, a história passada a limpo. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. O santo do dia é Domingos de Gusmão. A lua é minguante e o signo leão. Hoje é o 225º dia de 2023. Faltam 145 dias para acabar o ano. O dia 8 de agosto na história. Em 1549, a França declara guerra à Inglaterra. Em 1709, Bartolomeu de Gusmão, o padre voador, inventa o balão de ar quente. Em 1864, a Cruz Vermelha é criada na Suíça. Em 1935, foi realizado o primeiro grande prêmio no hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. O vencedor foi o Tordilho Mossoró. Em 1940, a Alemanha dá início aos bombardeios concentrados na Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1945, a União Soviética declara guerra ao Japão. Em 1960, uma empresa farmacêutica norte-americana lança a primeira pílula anticoncepcional. Em 1963, uma gangue armada com cacetetes rouba 2 milhões de libras esterlinas no trem pagador que ia da Escócia para a Inglaterra, sendo conhecido como o roubo do século. Em 1969, os Beatles tiram a foto clássica para o álbum Abbey Road, que leva o nome de uma rua de Londres. Em 1974, o presidente norte-americano Richard Nixon renuncia à presidência pelo envolvimento no escândalo de Watergate. Em 2008, é realizada a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim. Frase do dia. É uma falta de responsabilidade esperarmos que alguém faça as coisas por nós. John Lennon. Favoritas do dia. 1, 2, 3, 4. Quem perdeu, que chora. E quem achar. Muito bem, de volta ao vivo com você, Rádio Amizade, Rádio Bento, 17:09, acerta aí o seu pro meu, excelente final de tarde pra você, hein? Bota um sorriso nesse rosto, pede teu sucesso, faz acontece, é você que manda por aqui. Tem mais som e sucesso chegando? Claro que tem, inclusive agora tem um bloco top demais, selecionado por aqui, muito sucesso pra você, e é claro, né, cabe a sua pedida aqui no meio dessas músicas que vai tocar, tá bom? Por enquanto tem Marília Mendonça com Maiara e Maraíza, Fã Clube, conhece essa música? Bora carimbar, bora conferir, mais ou menos assim, ó, nessa pegada. 17:09, tá feliz? Tá na Rádio Bento e na Rádio Amizade, vem com a gente, as emissoras do Grupo RS Com. Das poses que você faz, eu nem buscaria mais.

coração. Não é só quando tem contato físico no colchão. O desfile das mais ouvidas e queridas do seu rádio. Quanto mais você ouve, mais você gosta. Favoritas do dia. Amores, desamores, encontros, desencontros. Do beijo à briga, do primeiro olhar ao fim. Do abraço apertado à distância. Aquela distância que só o pensamento alcança. O que mais lamento pelo meu chorar é que o motivo do meu choro não vai mais voltar. Tem gente que vê, até faz bem, mas no coração não fica pra morar. E quando vai embora, a gente cai na real. Porque tem amor que não é pra ficar. Tem gente que é começo, meio, mas não é final. Todo mundo tem uma saudade atemporal. Amores, desamores, encontros, desencontros. Do beijo à briga, do primeiro olhar ao fim. O abraço apertado à distância. Aquela distância que só o pensamento alcança. O que mais lamento pelo meu chorar é que o motivo do meu choro não vai mais voltar. Tem gente que vem, até faz bem, mas no coração não fica pra morar. E quando vai embora, a gente cai na real. Porque tem amor que não é pra ficar. Tem gente que é começo, meio, mas não é final. Todo mundo tem uma saudade atemporal. Que vem, até faz bem, mas no coração não fica pra morar. E quando vai embora, a gente cai na real. Porque tem amor que não é pra ficar. Tem gente que é começo, meio, mas não é final. Todo mundo tem uma saudade atemporal. Todo mundo tem uma saudade atemporal. Todo mundo tem uma saudade atemporal. Tá aí o som de Rio Negro e Solimões cantando e encantando por aqui. Ainda ouvimos Arroba Tentação com Fabrício, Fred Fabrício e Bruno Marrone. Show de bola. Tudo começou com o fã clube Marília Mendonça. Bloquinho recheado de muito sucesso pra você. Com certeza aquele som e sucesso que você adora ouvir desfila por aqui. Afinal de contas é o nosso Favoritas do Dia. Com você e pra você em sua companhia. Favoritas do dia. Rola a vinheta, embora com informação pra você. Notícia. Oftalmologistas alertam para risco de suplementos com promessas de cura. Anvisa proibiu fabricação, distribuição, venda, promoção e uso de produtos que prometiam eficácia contra doenças oculares como catarata, glaucoma e degeneração macular. Matéria completa logo mais na Voz do Brasil. E com certeza você sempre muito bem informado nas emissoras do Grupo RS Com, nosso Favoritas, trazendo para você música, cultura, lazer e informação. Bora com o Gustavo Lima? Não podia faltar, né? Favoritas com você. Favoritas do dia. Canta o embaixador, desejo imortal. Alô, José Dalla Rosa, abraço pra você, José. Tudo de bom pra você e pra família. Excelente final de tarde, hein? já tem alguém que acha normal. A gente faz amor e eu me sinto mal, mas eu quero de novo. O meu desejo é imortal. Fecha os olhos, tira a roupa, força a boca. Já tem alguém que acha normal. A gente faz amor e eu me sinto mal, mas eu quero de novo. O meu desejo é imortal. A gente faz amor e eu me sinto mal, mas eu quero de novo. De novo, eu fecho os olhos. Aqui só tocam as melhores favoritas do favoritas dia. Abraçando o bloco, vai pra quem está na nossa companhia. Deu rima, né? Não tem jeito não. Deixa eu abraçar aqui com muito carinho, inclusive, meu amigão ligado com a gente lá em Bom Jesus. O meu amigo Daniel Macedo, figuraça, gente boa. Em Farroupilha, ligado com a gente também, o nosso amigo, o Rafael, grande Rafael. Lucas Boaventura em Vacaria, figuraça, gente boa. Bufon em Caxias do Sul. A Ana Fátima também ligado com a gente. Obrigado, Ana Fátima. Abraço você, tudo de bom. Bom trabalho, viu? Pessoal da enfermaria, é isso? Pessoal aí trabalhando na área da saúde, sempre com o radinho ligado, sempre que pode estar acompanhando. Obrigado, viu? Abraço pra vocês aí, profissionais incríveis, né? E fazem de tudo aí pra salvar vidas. 17h23, daqui a pouquinho já tem mais som e sucesso? Tem, claro que tem. Agora tem informação pra você, a gente vem atualizando por aqui as últimas do portal Leo V. Leia, ouça, veja, csleov.com.br. Inclusive matéria completa que você vai encontrar por lá. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária, melhor dizendo, apreende em Realeza, Paraná, 14 quilos de maconha com destino à Serra Gaúcha. Governo do Rio Grande do Sul lança promoção dos festejos Farroupilhas de 2023. Bombeiros encerram mais uma vez buscas sem encontrar Luciano em Bom Jesus. Melhores vinhos, espumantes e sucos de uva de Garibaldi são conhecidos, no dia 25. Familiares de apenados voltam a protestar contra a normativa que restringe visitas em Porto Alegre. Familiares de apenados, então, aí protestam, né? Rio Grande do Sul tem queda de 65% em furtos e roubos de veículos. Segundo matéria que está completa no portal Leo V, leia, ouça, veja. Acesse leov.com.br. Matéria completa que você pode acessar por lá, beleza? E é claro, a qualquer momento a gente vem atualizando para você as informações. Inclusive para você de Bento Gonçalves, transporte coletivo de Bento Gonçalves poderá ter tarifa de R$6. Mas prefeitura estuda e subsídio. Matéria completa lá no portal Leo V, leia, ouça, veja. Acesse leov.com.br. Favoritas do dia. Favoritas do dia. Do jeito que você gosta. Essa rádio é totalmente show. Manchetes de agora. Bancos de leite do Taquini acende sinal de alerta em Bento Gonçalves. Secretário municipal da cidade, Carlos Gomes, morre após levar soco na cabeça. Ministério Público aguarda ajuste da empresa responsável pela obra do Centro de Saúde em Flores da Cunha. Juventude perde para o Vila Nova de Goiás e deixa de assumir vaga no G4. Amanhã foi de tempo firme, mas a instabilidade pode retornar a qualquer momento na Serra Gaúcha.